Fecheiro 56, último fecheiro, página 505. Nick Dunn, 20 semanas depois do regresso. Não me mudei. Queria que aquilo tudo fosse uma surpresa para a minha mulher, que nunca é surpreendida. Queria dar-lhe o manuscrito enquanto saía porta fora, para conseguir um contrato para um livro. Deixá-la sentir aquele horror demorado de saber que o mundo está prestes a inclinar-se e a despejar a sua merda em cima dela. E que não há nada que possa fazer quanto a isso. Não, ela podia nunca chegar a ir para a prisão. E seria sempre a minha palavra contra a dela. Mas os meus argumentos eram convincentes. Tinham ressonância emocional, mesmo que não tivessem jurídica. Portanto, vamos deixar toda a gente tomar partido. Equipa Nick, equipa Amy. Transformar isto em mais um jogo. Vender umas malditas t-shirts. As minhas pernas estavam fracas quando fui dizer a Amy que já não fazia parte da sua história. Mostrei-lhe o manuscrito, revelei o título feroz: Cabra Psicótica. Uma pequena piada privada. Ambos gostamos das nossas piadas privadas. Fiquei à espera que ela me arranhasse as faces, me rasgasse a roupa, me mordesse. Oh, que maravilhoso sentido de oportunidade, disse ela alegremente e brindou-me com um grande sorriso. Posso mostrar-te uma coisa? Obriguei-a a fazê-lo outra vez à minha frente. Fazer xixi na vareta de teste, comigo agachado junto dela, no chão da casa de banho, a ver a urina sair dela e bater na vareta e transformá-la em azul grávida. Depois empurrei-a para dentro do carro, fui até ao consultório médico e vi tirarem-lhe o sangue. Porque, na realidade, ela não tem medo de sangue. E esperámos as 2 horas necessárias para a análise voltar. Amy estava grávida. É óbvio que não é meu. Ai, é pois, retribuiu-me o sorriso. Tentou aninhar-se nos meus braços. Parabéns, papá. Amy, comecei eu, porque é claro que não era verdade. Eu não tinha tocado na minha mulher desde que ela regressara. Depois percebi. A caixa de lenços de papel, a cadeira reclinável, a televisão e o material pornográfico e o meu sêmen num congelador de hospital, algures. Eu tinha deixado aquele aviso de destruição em cima da mesa, uma tentativa frouxa para induzir um sentimento de culpa. E depois o aviso desapareceu. Porque a minha mulher tinha tomado providências, como sempre. E essas providências não consistiram em livrar-se do material, mas sim em guardá-lo. Para o que desse e viesse. Senti uma bolha de alegria gigante, não consegui evitar. E depois a alegria ficou presa num terror metálico. Vou precisar de fazer algumas coisas para a minha segurança, Nick, disse ela. Apenas porque, devo dizê-lo, é quase impossível confiar em ti. Para começar, vais ter de apagar o teu livro, obviamente. E para pôr uma pedra sobre o outro assunto, vamos precisar de um depoimento escrito e vais precisar de jurar que foste tu que compraste as coisas que estão no barracão e que as escondeste lá. E que em tempos pensaste que eu te estava a incriminar, mas agora amas-me e eu amo-te e está tudo bem. E se eu recusar? Ela pôs a mão em cima da sua pequena barriga inchada e franziu o sobrolho. Creio que isso seria horrível. Tínhamos passado anos a lutar pelo controle do nosso casamento, da nossa história de amor, da nossa história de vida. Eu tinha acabado por ser completamente derrotado. Eu criei o manuscrito e ela criou uma vida. Podia lutar pela custódia, mas já sabia que ia perder. Amy iria adorar a batalha. Só Deus sabia o que é que ela já teria preparado. Quando tivesse acabado, eu nem sequer seria um daqueles pais, fim de semana sim, fim de semana não. Iria interagir com o meu filho em aposentos estranhos, com um guardião nas proximidades, a bebericar café, a vigiar-me. Ou talvez nem isso. Podia ver de repente as acusações de abuso sexual ou maus tratos e nunca veria o meu filho e saberia que ele estava escondido longe de mim, com a mãe a sussurrar mentiras àquela orelhinha cor-de-rosa minúscula. A propósito, é um rapaz. Eu era um prisioneiro, afinal. Amy tinha-me para sempre, ou durante o tempo que quisesse, porque eu precisava de salvar o meu filho, tentar desengatar, destrancar, aplainar, desfazer tudo o que Amy fazia. Eu daria literalmente a minha vida pelo meu filho e falo-ia alegremente. Educaria o meu filho para ser um bom homem. Apaguei a minha história. Boney atendeu ao primeiro toque. Pancake House? Daqui a 20 minutos? Perguntou ela. Não. Informei Rhonda Boney de que ia ser pai e que por isso já não podia ajudar em nenhuma investigação. Que, na verdade, estava a planear retratar-me de qualquer afirmação que tivesse feito relativamente à convicção despropositada de que a minha mulher me tinha incriminado. E também estava pronto para admitir o meu papel nos cartões de crédito. Uma longa pausa do outro lado. Disse ela. Conseguia imaginar Boney a passar a mão pelo cabelo mole, a mordiscar o interior da bochecha. Tome cuidado consigo. Está bem, Nick? Disse ela finalmente. E cuide bem do pequenino. Depois riu-se. Quanto à Amy, estou-me perfeitamente nas tintas. Fui à casa de Gou para lhe contar pessoalmente. Tentei apresentar a situação como sendo boas notícias. Um bebé. Não podes ficar assim tão aborrecida com um bebé. Podes odiar as circunstâncias, mas não podes odiar uma criança. Pensei que Gou me ia bater. Aproximou-se tanto que conseguia sentir a sua respiração. Bateu-me com o indicador. Tu só queres uma desculpa para ficar, sussurrou ela. Vocês os dois são viciados um no outro. Vão ser literalmente uma família nuclear. Sabes disso, não sabes? Vão explodir. Vão detonar. Achas mesmo que vais conseguir fazer isto durante, sei lá, os próximos 18 anos? Não achas que ela te vai matar? Não, enquanto eu for o homem com quem casou. Não fui durante uns tempos, mas posso ser. E não achas que a vais matar? Queres transformar-te no nosso pai? Não percebes, Gou? Esta é a garantia de que não vou transformar-me no nosso pai. Terei de ser o melhor marido e pai do mundo. Nessa altura, Gou desatou a chorar. A primeira vez que a via chorar desde criança. Sentou-se no chão, de repente, como se as suas pernas tivessem cedido. Sentei-me ao seu lado e encostei a cabeça à dela. Ela engoliu, finalmente, o último soluço e olhou para mim. Lembras-te, Nick, quando disse que continuava a gostar de ti? Se? Que gostava de ti, independentemente do que viesse a seguir ao se? Sim. Bem, eu continuo a gostar de ti. Mas isto parte-me o coração. E ela soltou um soluço horrível, um soluço de criança. Não contava que as coisas seguissem este rumo. É uma estranha reviravolta, disse eu, tentando aligeirar a situação. Ela não vai tentar manter-nos separados, pois não? Não, repliquei. Lembra-te que ela também está a fingir ser alguém melhor. Sim, estou finalmente à altura de Amy. Ontem de manhã acordei junto dela e analisei a parte de trás do seu crânio. Tentei ler-lhe os pensamentos. Por uma vez, não me senti como se estivesse a olhar para o sol. Estou a mostrar-me à altura do nível de loucura da minha mulher, porque consigo senti-la a mudar-me outra vez. Fui um rapaz imaturo e depois um homem bom e mau. Agora, finalmente, sou o herói. Sou aquele por que devem torcer na história de guerra interminável do nosso casamento. É uma história com que consigo viver. Que diabo! Nesta altura não consigo imaginar a minha história sem Amy. Ela é a minha eterna antagonista. Somos um clímax longo, e assustador. Página 510. Amy Elliott Dunn. 10 meses, 2 semanas e 6 dias depois do regresso. Disseram-me que o amor devia ser incondicional. É essa a regra, toda a gente o diz. Mas se o amor não tivesse fronteiras, limites, condições, porquê é que alguém havia de tentar alguma vez fazer o que é certo? Se souber que sou amada, aconteça o que acontecer, onde é que está o desafio? Devo amar Nick, apesar de todos os seus defeitos. E Nick deve amar-me, apesar das minhas bizarrias. Mas é óbvio que nenhum dos dois o faz. Isso faz-me pensar que toda a gente está enganada, que o amor devia ter muitas condições. O amor devia requerer que ambos os parceiros fossem o melhor possível em todas as alturas. O amor incondicional é um amor indisciplinado. E como todos vimos, o amor indisciplinado é desastroso. Podem ler mais sobre aquilo que penso acerca do amor em Incrível. Vai sair em breve. Mas primeiro a maternidade. A data prevista é amanhã. Acontece que amanhã é o aniversário do nosso casamento. 6 anos. Pensei em dar a Nick um belo par de algemas. Mas ele é capaz de não achar assim tanta graça para já. É tão estranho pensar que há 1 ano ia destruir o meu marido. Agora já quase acabei de o voltar a montar. Nick passou todo o seu tempo livre nestes últimos meses a besuntar-me a barriga com manteiga de cacau, a sair a correr para ir comprar picles, a massajar-me os pés e todas as coisas que os futuros pais devem fazer, a estragar-me com mimos. Ele está a aprender a amar-me de forma incondicional, de acordo com todas as minhas condições. Penso que estamos finalmente a caminho da felicidade. Percebi isso. Finalmente, estamos na véspera de nos tornarmos a família nuclear mais alegre e melhor do mundo. Só precisamos de a manter assim. Nick ainda não o faz na perfeição. Esta manhã estava a afagar-me o cabelo e a perguntar o que mais podia fazer por mim. E eu disse, meu Deus, Nick, por que razão és tão maravilhoso para mim? Ele devia dizer, tu mereces, eu amo-te. Mas disse, porque tenho pena de ti. Porquê? Porque tens de acordar todas as manhãs e seres tu. Quem me dera que ele não tivesse dito isso. Estou sempre a pensar nisso. Não consigo parar. Não tenho mais nada a acrescentar. Queria apenas certificar-me de que tinha a última palavra. Creio que mereço isso. Fim. Agradecimentos. Tenho de começar por Stephanie Kiprostan, cujos conselhos inteligentes, opiniões perfeitas e bom humor já me acompanharam ao longo de 3 livros até agora. Ela também é uma companhia muito divertida. Obrigada por todas as orientações ao longo dos anos. Muito obrigada também a Jim Levine e Daniel Greenberg e a toda a gente na agência literária Levine Greenberg. A minha editora, Lindsay Sagnette, é um sonho. Obrigada por me escutar com o seu ouvido treinado, por me deixar ter a dose exata de teimosia, por me desafiar a fazer melhor e por me incitar durante a última parte. Se não fosse por si, o livro teria continuado eternamente, 82,6% feito. Muito obrigada à editora da Crown, Molly Stern, pelo feedback, apoio, comentários sábios e energia infinita. A minha gratidão vai também para Ansley Rosner, Christine Koprasch, Linda Kaplan, Rachel Meyer, Jay Stones, Karin Schultz, Cindy Berman, Jill Flaxman e Beth Thomas. Obrigada, como sempre, a Kirsty Dunscath e à equipa da Orion. Para as minhas muitas perguntas sobre polícia e procedimentos legais, recorri a alguns especialistas muito atenciosos. Obrigada ao meu tio, Robert M. Chiber, e ao tenente Emmett B. Hellridge por me deixarem desenvolver ideias dadas por eles. Agora é a vez de agradecer imenso à advogada de defesa Molly Hastings, em Kansas City, que explicou o seu trabalho com grande simpatia e convicção, e a minha infinita gratidão para com o detetive Craig Enlow, do Departamento da Polícia de Overland Park, por responder aos meus 42 mil e-mails, uma estimativa modesta, ao longo dos últimos 2 anos, com paciência, bom humor e com a dose certa de informação. Eventuais erros são da minha responsabilidade. Obrigada por muitas e variadas razões a Trish e Chris Bauer, Kathy Caldwell, Jessica e Ryan Cox, Sarah e Alex Eckert, Wade Elliott, Ryan Enright, Mike e Paula Hawthorne, Mike Hilgamer, Sean Kelly, Sally Kim, Sarah Knight, Yocunda Lopes, Cameron e Sean Miller, Adam Nevins, Josh Noel, Jess e Jack O'Donnell, Lauren, Fake Party, We Are Awesome, Oliver, Brian, Map App, Raftery, Xavier Ramirez, Kevin Robinette, Julie Sabo, Sekei, Joe Sampson, Katie Ziegelman, Matt Stearns, Susan e Errol Stone, Deborah Stone, Tessa e Gary Todd, Jenny Williams, Josh Walk, Billy Kelly e Inner Town Pub de Chicago, local onde nasceu a bebida Christmas Morning, e à imbatível Courtney Maguire. À minha maravilhosa família no Missouri, todos os Shibas, os Welshes, os Flynns e suas ramificações. Obrigada por todo o amor, apoio, gargalhadas, rolinhos de picles e granizado de bourbon, basicamente por fazerem do Missouri, como diria Nick, um lugar mágico. Recebi reações incrivelmente úteis de uns quantos leitores, que são também bons amigos. Marca Sekei deu-me conselhos perspicazes em relação a Nick, logo no início. A cerveja e comida tailandesa. David McLean e Emily Stone, queridíssima, foram suficientemente amáveis para ler, em parte incerta, nos meses que antecederam o seu casamento. Parece não vos ter beliscado minimamente e tornou o livro muito melhor, por isso obrigada. Nada irá impedir-vos de chegar às Ilhas Caimão. Scott Brown, obrigada por todos os retiros para escrever durante os anos de desaparecida, sobretudo nos Montes Ozark. Ainda bem que acabámos por não afundar o barco a remos. Obrigada pelas tuas leituras, extraordinariamente argutas, e por estares sempre a intervir e a ajudar-me a expressar, seja lá o que for que estou a tentar dizer. És um monstro bom e um amigo maravilhoso. Obrigada ao meu irmão Travis Flynn por estar sempre por perto para responder às perguntas sobre como as coisas funcionam na realidade. Muito amor para Ruth Flynn, Brandon Flynn e Holly Bailey. Aos meus cunhados, Kathy e Jim Nolan, Jennifer Nolan, Megan, Pablo e Xavi Marroquin, e a todos os Nolan e Samson, tenho consciência da sorte que tenho em ter casado com alguém da vossa família. Obrigada por tudo. Kathy, sempre soubemos que tinhas um coração enorme, mas este último ano provou-o de muitas maneiras. Aos meus pais, Matt e Judith Flynn, encorajadores, solícitos, divertidos, bondosos, criativos, compreensivos e ainda apaixonados loucamente, passados mais de 40 anos. Como sempre, sinto um profundo respeito por ambos. Obrigada por serem tão bons para mim e por terem sempre tempo para incitar desconhecidos a comprar os meus livros. E obrigada por serem tão fantásticos com o Flynn. Torno-me uma mãe melhor só de vos ver. Finalmente, os meus homens. Roy, gatinho lindo. Flynn, meu querido filho, adoro-te. Além disso, se estás a ler isto antes do ano 2024, ainda és pequeno para isso. Pousa-o. Vai buscar o do Fumble. Brett. marido, pai do meu filho, parceiro de dança, confeccionador de emergência de queijo grelhado. O tipo de homem que sabe escolher o vinho. O tipo de homem que fica lindo de smoking. E também de zombie tux. O homem com um riso generoso e um assobio glorioso. O homem que tem a resposta. O homem que faz o meu filho rir até cair para o chão. O homem que me faz rir até cair para o chão. O homem que me deixa fazer todo o tipo de perguntas invasivas, inapropriadas e incómodas sobre o que é ser homem. O homem que leu e releu e tornou a reler e que não só me deu conselhos, como me deu ainda uma aplicação para Bourbon. És o máximo, querido. Obrigada por teres casado comigo. Duas palavras. Sempre. Terminou a leitura da obra Em Parte Incerta, de Gillian Flynn. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra nos meses de outubro e novembro de 2013.